A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Estão a ouvir o 38º e último programa A Escola e o Meio deste ano letivo. Um programa do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Agradecemos a vossa preferência. Vamos já começar com a boa sugestão musical do Pedro Oliveira. Depois de João Sol e Frankie Chaves, a banda de São João da Madeira Prana revela um novo tema do seu projeto, Prana Convida. Desta feita, tendo a aveirense Amy Carroll como convidada. Este projeto nasceu da constante necessidade de criar e recriar a banda, ter como objetivo quebrar barreiras entre músicos, seja qual for o género, e criar algo novo, misturando linguagens, cores, ideias e talentos, tendo como base o disco O Amor e Outros Azares. Editado no ano passado e agora reeditado por ter esgotado a primeira edição, este projeto terá ainda mais 7 convidados, sendo que a banda que resulta da combinação de João Ferreira na guitarra, Miguel Leste na voz e baixo e Diogo Leite na bateria vai estar na Boa Nova no início de julho. Olá, eu sou o Miguel, faço parte de Esperana, juntamente com o Diogo e com o João, estamos aqui com a Escola e o Meio. Fala, desabafa, diz-me o que tens, meu amor. Não te faches nesse beiço glacial. E lá dizes que sou eu a causa de toda essa dor. Que se continuar assim, vai acabar mal. Mas eu juro que eu nem penso em mais. depois desta ótima sugestão musical, uma notícia de âmbito nacional pela Inês Garcia. Boa tarde, senhores ouvintes. Nas notícias de âmbito nacional, destaco uma notícia intitulada Estímulos de mais, concentração de menos. Estamos a enlouquecer as crianças. Vivemos tempos frenéticos. A cada década que passa, o modo de vida de há 10 anos atrás parece ficar cada vez mais distante. 10 anos viraram 30 e logo temos a sensação de se terem passado 50 anos a cada 5. E o mundo infantil foi atingindo em cheio por essas mudanças. Já não se educa ou brinca, alimenta, veste, entretém, cuida, consola, protege, ampara e satisfaz crianças como antigamente. O iPad, por exemplo, já é companheiro imprescindível nas refeições de milhares de crianças. Em muitas casas, as TVs ficam ligadas o tempo todo na programação infantil, naqueles canais cujo volume aumenta consideravelmente durante os comerciais, mesmo quando elas estão a comer com o iPad à mesa. Muitas e muitas crianças têm atividades extracurriculares, pelo menos 3 vezes por semana. Algumas são mais de 50 horas semanais de atividades, entre escola, cursos, desporto e reforços escolares. Existem quase todas as casas uma abundância de brinquedos, aparelhos, recursos e pessoas disponíveis o tempo todo para garantir que a criança aprenda coisas e não morra de tédio. Tudo está a ser feito para que no final possamos ocupar, aproveitar, exprimir, sugar, potencializar, otimizar e finalmente capitalizar todo o tempo disponível para impor às nossas crianças uma preparação praticamente militar, visando o seu sucesso. O ar nas casas, onde essa preocupação é latente, chega a ser denso. Também há a pressão que as crianças sofrem por desenvolverem uma boa competitividade. Porém, o excesso de estímulos sonoros, visuais, físicos e informativos impedem que a criança organize os seus pensamentos e atitudes de verdade. Fica tudo muito confuso e nebuloso, e as próprias informações misturam-se, fazendo com que a criança mal saiba descrever o que acabou de ouvir, ver ou fazer. Além disso, as aptidões que devem ser estimuladas estão a ser deixadas de lado. As crianças não sabem conversar, não olham nos olhos dos interlocutores, não conseguem focar-se numa brincadeira ou atividade cada vez. Na verdade, a maioria nem sequer sabe brincar sem a orientação de um adulto. Não conseguem ler um livro, por menor que seja. Não aceitam regras, não sabem o que é a autoridade e, pior e principalmente, não sabem esperar. Todas essas qualidades são fundamentais na construção de um ser humano íntegro, independente e pleno e devem ser apreendidas em casa nas suas rotinas. Nós, adultos, estamos a enlouquecer as crianças. Precisamos de parar e olhar à volta, colocar a mão na consciência, tirá-la um pouco da carteira, do telefone e do volante. Estamos a enlouquecer as nossas crianças e estamos a impedi-las de entender e saber lidar com os seus tempos, os seus desejos, as suas qualidades e talentos. Estamos a roubar o tempo precioso que os nossos filhos tanto precisam para processar a quantidade enorme de informações e estímulos que nós e o mundo lhes damos. Não corramos para a criança com o iPad na mão, a cada vez que ela reclama ou achamos que ela está a sofrer tédio. Não obriguemos a educadora a ter um repertório mágico que nem mesmo palhaços profissionais têm para manter a criança entretida o tempo todo. O tédio nada mais é que a oportunidade de estarmos em contacto connosco, de estimular o pensamento, a fantasia e a concentração. Rodeiem as crianças de livros e leiam com elas, por amor. Deixem que se esparramem em almofadas e façam a imaginação voar. Deixem nascer felizes à medida da sua inocência. Pois esta é uma notícia que nos deve chamar a todos a atenção. Vocês já não são crianças, já deixaram de ser há algum tempo. Não sei se estão a perceber, no caso de ter irmãos mais novos, que isto está a acontecer. As nossas crianças hoje, sobretudo nas famílias que até têm mais posses, estão a ser demasiado estimuladas. E ao serem demasiado estimuladas, não lhes dá espaço para a criatividade nem para a concentração. Por exemplo, é que elas hoje já têm iPads, elas já têm o computador, elas têm tudo aquilo que obviamente as gerações anteriores não tinham. Isso seria bom, por um lado. O que é um facto é que elas estão a ser demasiado estimuladas. E nós estamos a notar nas novas gerações, por exemplo, os meninos que nos estão a chegar à escola EB23 e à escola secundária para o 7º ano, estamos a notar isso como nunca se tinha notado. Têm um déficit de concentração impressionante. E os pais não conseguem pôr cobre a isso. Provavelmente isto está relacionado com o tipo de educação que lhes estão a dar. Esta preocupação de dar às crianças tudo. Vocês, não sei se têm essa noção, mas os vossos avós inventavam os próprios brinquedos, construíam os próprios brinquedos, tinham que puxar pela imaginação. Os rapazes, por exemplo, lembro-me de ouvir falar em construir carros de rolamentos, que depois os miúdos da aldeia ou das vilas usavam e chegavam a fazer competições. Isso estimulava a criatividade e estimulava a concentração e porque tinham muito menos do que têm hoje. Hoje há um excesso de tudo. Esse excesso parece-vos que está a fazer mal. Tenho um primo, neste pequenino, caso, de 4 anos, onde eu já noto isso. Ele não come sem ter o tablet à frente da mesa, ele não faz nada sem ter a televisão ligada e ele passa constantemente, horas a fio, só à volta destas coisas. Ele não sabe brincar com o menino ao seu lado. Se ele tiver um menino e estiver a brincar a Legos e ele não tiver uma peça, ele não é capaz de pedir. Ele fica a olhar à espera que o rapaz está embora para pegar na peça e terminar. Está a falhar a socialização. Exatamente. E a conversação. E isto está a tornar... Não sei se vocês têm também crianças por perto, primos ou familiares, ou até mesmo irmãos, e que possam dar testemunho se estão a perceber isto. E se a sociedade está a perceber que isto está a acontecer. Eu tenho uma irmã de 3 anos e ela só vem cá de tempo a tempo. E eu com 2 anos, eu ficava impressionada a vê-la, porque ela sabia mexer em iPhones, em iPads, em tudo, com 2 anos. Como se fosse um brinquedo normal para ela. E toda a gente ficava muito surpreendida. Como é que uma menina de 2 anos já sabia mexer naquilo tudo, melhor que certas pessoas. Adultos, claro. Adultos. Mas achas que isso é bom ou é mau? Eu acho que é mau. Ou ela concentra quase toda a atividade dela nesse tipo de objetos? Sim, alguma, porque quando ela está zangada ou está com a birra, é o que é que lhe vão dar? É o brinquedo, que é o iPad. Francisco, notas isto? Sim. Tens um irmão de que idade? Não, o meu irmão não. Meu irmão não já está fora. Meu irmão, fora desta faixa. Não, ele passa mais é o tempo a ver televisão, sim, vê muita televisão, mas eu noto também isso muito em idades mais jovens. No meu primo. Que é mais novo? Não, meu primo tem 11 anos, mas já joga jogos online com outras pessoas desde os 6 anos. Mas passa demasiado tempo nisso? Sim. Horas, horas, horas e horas a fio? Acho que constantemente. Eu sempre que o vejo é quase sempre... Nós sabemos que isso pode tornar um vício, certo? Essa dependência total em relação ao computador e aos jogos. Ele joga o mesmo jogo, esse mesmo jogo online, já há uns 3 ou 4 anos. E tem 11 anos hoje. Impressionante. Pedro, a tua percepção? Achas que é preocupante? É para não nos preocuparmos? Isto é uma moda, se calhar vai passar? Ou isto vai ter consequências nestes nossos jovens mais pequeninos? É um pouco preocupante, porque não socializam tanto com as outras pessoas, a não ser nas redes sociais ou jogar online, etc. E vai ser preocupante no futuro, porque essas crianças, quando forem estudar, quando tiverem que estudar, vai ser complicado, porque não vão conseguir por ter um déficit de atenção muito baixo. Pois eu acho que o grande problema vai ser, para além de que estas crianças provavelmente não estão a ser felizes, porque ter o excesso de bens não torna as pessoas mais felizes. Eu acho que se calhar eram mais felizes os avós delas, que tinham infâncias muito mais despreocupadas, em que inventavam as próprias brincadeiras, em que conviviam muito mais, eram muito mais felizes do que estes jovens que estão aprisionados pelos bens materiais e por terem, se calhar agora vai sair mais um iPad ou qualquer outro nome que entretanto se vai inventar para qualquer tecnologia que vai surgir muito mais avançada, e eles vão exigir. Aliás, eu acho que estas crianças muito mais pequenas já estão a fazer este tipo de exigências aos pais. Mas isto só está a acontecer porque os adultos o permitem. Atenção, a responsabilidade não é das crianças, nem a culpa, pois não, Inês? Não, os pais não sabem dizer não. E acho que isto é uma das grandes vantagens das novas tecnologias. Eu vejo muitas crianças que, por exemplo, eu falo por mim, para mim é sagrado qualquer uma das refeições é que eu esteja com os meus pais. É um momento em que eles me perguntam como é que foi o meu dia, como é que está a minha escola. Acho que é um momento importante para não é estar com um tablet e a mexer, ou deixei um jogo no computador a meio e tenho de comer à pressa. Ou seja, isto também vai roubar não só a infância às crianças, mas também o tempo diálogo familiar e diálogo. E o diálogo, que é importantíssimo, que é fundamental, que se cultive desde tenra idade. Porque se esse diálogo não existir, depois os problemas, quando surgirem, os pais nem se vão aperceber deles. Já é tarde demais. Já é tarde. Ainda outro dia já falámos aqui da anorexia, da bulimia, que às vezes os pais, quando se apercebem, a situação já está em situações extremas. Falámos do bullying, que os pais às vezes nem sonham que os filhos sofrem de bullying, porque há esse corte de... Parece que o dar, em termos materiais, compensa tudo o resto, e não. Isto está tudo pervertido, está tudo errado, e vai ter consequências péssimas, de certeza absoluta. O Daniel quer dizer? É que muitos dos nossos jovens estão dependentes disso, em vez de, por exemplo, vá, saírem para fazerem exercício. Conviver com os colegas, conviver brincar. Com os amigos. É que as crianças agora já nem têm tempo para brincar, já repararam umas com as outras. É raro vermos na rua crianças a brincar como se via há uns anos atrás. Que se calhar vocês ainda tiveram essa experiência. Exato. Diz Francisco, para terminar. Acerca do, de estar à mesa com a família, sem aparelhos eletrónicos à volta, uma coisa que no intercâmbio notámos muito na Bélgica é que. E que eles também acharam isto muito estranho cá, é termos uma televisão na cozinha, que eles não têm. Eles, quando é para comer, é para estar com a família, conversar sobre o dia, comer, não é para estar a ouvir notícias ou a ver o que quer que seja. Pronto, não porque não lá notaste mais o diálogo familiar. Sim, eles no máximo têm um rádio ligado, é o máximo. De resto, estão com a família a conversar. Que é fundamental. Sim. Que é fundamental para todas as pessoas, mas particularmente para os jovens e para as crianças. Até porque fica um ambiente muito mais calmo. Com a televisão, às vezes estamos a comer, lá uma pessoa põe o som mais alto, fica muito barulho. Põe o som mais baixo, está sempre ali aquilo. Depois há grande interferência. Aparece uma notícia assim, uma catástrofe, as pessoas param de falar para ouvir a notícia. Exato. Este de certeza vai ser um problema que mais vezes vamos trazer aqui ao debate e que provavelmente seria um dos problemas sérios a debater por esta sociedade que está muito aliada e que não está a ter consciência de como está a educar as nossas crianças. Rádio Boa Nova. Passemos a um tema mais leve. Vamos ler nestas férias, não é? Exatamente. E o que é que vamos ler? Eu primeiro trago uma pequena sugestão que é baseada em acontecimentos verídicos que se chama Um Milionário em Lisboa. Transporta-nos no percurso da vida do arménio que mudou o mundo. Kalos Sarkisian completa a arquitetura do negócio mundial do petróleo e torna-se o homem mais rico do século. Dividido entre Paris e Londres, dedica-se à arte e torna-se o maior colecionador do seu tempo. Mas o destino interveio. O horror da matança dos arménios na Primeira Guerra Mundial e da Segunda levaram o milionário arménio a procurar um novo sítio para viver e o seu filho apresenta-lhe a solução, Lisboa. O maravilhoso livro de José Rodrigues dos Santos que o emocionará de diversas formas. Também trago algumas sugestões para o período de férias, como A Premonição de Agatha Christie, Memorial do Convento de José Saramago, A Rapariga no Comboio de Paula Hawkins, Prometo Falhar de Pedro Chagas Freitas, já sugerido, Ventos de Mudança em Somerset Abbey, T.G. Brown e O Resto Depois Férias. E O Resto Depois Férias, a ler! Já agora, ainda recentemente foi publicada uma notícia que dizia o seguinte: já se sabia que ler faz bem e que ler é extremamente útil para a juventude e para aqueles que são menos novos, para toda a gente. Mas especialmente para os mais novos que estão a descurar o hábito da leitura, aliás, ainda agora estivemos a dizer que o hábito de estar muito ligado a tudo o que é eletrónico foi esquecido o livro. Então, que benefícios é que se podem colher da leitura que estão já perfeitamente observados? Agiliza o cérebro. Aumenta o conhecimento, exercita a memória, alarga o vocabulário, desenvolve o pensamento crítico, reduz o stress e melhora a concentração. Estamos fartos aqui de dizer que ler é extremamente útil, sobretudo nas vossas idades, porque vocês, se passarem as férias a ler e não estiverem só com outro tipo de hobbies, vocês vão chegar a setembro, no início do novo ano letivo, muito mais ricos, com uma capacidade escrita muito superior, com uma capacidade de análise e de interpretação. Esta é outra falha da nossa sociedade, que está a descurar também o ensino. Isto é algo que se cultiva desde pequeno. Aliás, eu este ano fiz um teste numa turma de 11º ano, onde a maioria dos alunos escreve mal. Mas havia alguns alunos que se destacavam escrevendo bem. E eu perguntei-lhes se eles tinham hábitos de leitura. E houve dois casos muito claros, curiosos. Eles dizem que já não têm hábitos de leitura, mas já tiveram. Os pais cultivaram-lhe, ofereciam-lhe muitos daqueles livros de uma aventura e desse género, que eles liam, praticamente leram a coleção toda, quando tinham os seus 10, 11, 12 anos. E é curioso que há lá dois alunos nessa turma que se destacam pela boa escrita que têm comparativamente com os outros. E isso, por exemplo, em qualquer área de estudos, nota-se logo. Mas então na área de Línguas e Humanidades é fundamental. Pois, aqui fica a sugestão, vamos ler mais. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. Continuemos para uma sugestão de cinema. Menina Catarina, o que é que vamos ver desta vez? Asterix, o Domínio dos Deuses. O invencível poder de Roma, como as garras do falcão, impera sobre todo o continente. Menos aqui, na Gália, onde um punhado de irredutíveis gauleses continua a rir no bico da águia imperial. A sua querida floresta logo dará lugar a gloriosos edifícios. Cercados pela civilização romana, ficarão condenados a adaptar-se ou a desaparecer. E como é que tu irás chamar à gloriosa cidade? O domínio dos deuses. Matas Etigres, preciso falar contigo. Ele está numa reunião, quer deixar recado. O que é que fazemos, panorâmicos? Vamos começar a civilizar a floresta, vamos devastá-la. Eu até tenho uma boa ideia, mas já sei que vocês não vão gostar. E se dessemos uma grande tareia aos romanos? Cá está, era essa a minha ideia. Já todos serviram, meus rapazes? Não. São civis. Uma maneira de nos livrarmos dos civis sem lhes fazer mal. Já te entendi. E entendeu o quê? De uma maneira geral, já te entendi. Exasperado com a situação, Júlio César decide mudar de tática. Já que os seus exércitos não são capazes de impor pela força, será a civilização romana, ela própria, que irá seduzir os bárbaros gauleses. Será então necessário construir ao lado da aldeia um condomínio residencial luxuoso, destinado a proprietários romanos, o domínio dos deuses. Resistirão os nossos amigos gauleses ao isco do lucro e a todo o conforto romano? Será que a sua aldeia se vai transformar numa simples atração turística? Mais uma vez, Asterix e Obelix vão fazer de tudo para contrariar os planos de César. Muito bem. Asterix, o domínio dos deuses. Ah! Gauleses contra romanos. A eterna saga. Olha que isto não é limonada! Brevemente nos cinemas. Vamos passar a um tema mais sério, Sr. Francisco Carvalho, com política nacional desta vez. É que agora vamos descobrir a pólvora de que há uma cultura clássica, já que estamos a falar de romanos, Há uma cultura clássica e línguas clássicas para estudar que serão importantes para a formação. Apareceu assim. Apareceu assim do nada. Então vamos lá ver o que é que se passa agora, que de repente lembraram-se que valia a pena estudar cultura clássica, grego e latim. O Ministério da Educação e Ciência quer recuperar o grego e o latim nas escolas. Para isso, vai lançar o projeto Introdução à Cultura e Línguas Clássicas, que as escolas devem incluir nas suas ofertas complementares. São abrangidos todos os ciclos do ensino básico do 1º ou 9º ano de escolaridade. O objetivo é motivar os alunos para a compreensão das origens da língua portuguesa e da nossa cultura, refere o ministro Nuno Crato, o Diário de Notícias. O projeto anunciado em comunicado prevê que nos primeiros anos os alunos tenham contacto com as línguas gregas e romana através das expressões, nomeadamente da realização de peças de teatro clássicas. Os alunos mais velhos podem aprender a origem das expressões que se usam no dia-a-dia, os alfabetos ou a mitologia greco-romana. Tendo de apresentar um programa para esta oferta, as escolas têm acesso a exemplos de projetos já desenvolvidos em Portugal. Na página online da Direção-Geral de Educação consta o projeto PI, que incide sobre a expressão teatral de tema clássico, ou pari passu. Para alunos do 2º e 3º ciclo de introdução ao latim à cultura clássica, são também dadas indicações de textos de apoio e blogs que podem ajudar professores e escolas a arrancar com estas aulas no próximo ano letivo. Já num programa passado tivemos aqui o Sr. Professor Nuno Teixeira, e abordámos a questão do estudo do francês e também falámos aqui do estudo do latim, no secundário, sobretudo. Como estão a ver, agora o Sr. Ministro da Educação está preocupado que tem que se dar esta oferta mesmo em idades mais jovens, portanto, desde o primeiro ciclo. Parece-vos bem? Diz. Não, professora, é só o facto de quem não quer aprofundar, quem não quiser assim aprofundar uma língua. Quem não quiser perguntar assim a estrutura da língua, para além disso, para além de aprofundar a estrutura de uma língua, o latim não tem grande utilidade, já que é uma língua morta. Tem. Sabes porquê? Porque, por exemplo, a nossa língua deriva do latim. Sim, mas... Costuma dizer-se, quem sabe, que os estudiosos do latim, que para saber falar bem e escrever bem português, ou quem diz português diz castelhano, diz italiano, diz francês, que são as línguas derivadas do latim, deveria ter sabido falar latim, ou ter aprendido latim. E depois há outra razão, sobretudo até isto ao nível do primeiro ciclo, segundo ciclo e terceiro, será mais a título de escolha que o aluno pode fazer voluntariamente. Ao nível do secundário, já estamos a falar de outra situação, porque já falámos aqui, o Pedro lembra-se, por exemplo, os alunos que vão para Direito, que é o que se calhar o caso do Pedro, e o caso da Inês, os alunos que vão para áreas das humanidades, faz todo o sentido que estudem grego ou latim, sobretudo latim, porque quando eles andarem na faculdade vão perceber porque é que é importante. Por exemplo, o Pedro e a Inês, que provavelmente vão estudar Pedro e Inês, que curioso. Estou a falar de um par romântico da história. Em latim, provavelmente. O Pedro e a Inês, que vão provavelmente estudar em Coimbra, vão ter logo no primeiro ano uma cadeira que se chama Direito Romano, porque a base do nosso direito está também no Direito Romano. Aliás, como sabem, a cultura clássica é o berço, é o nosso berço cultural. Portanto, faz todo sentido estudar as línguas clássicas. Por exemplo, quem segue História, obviamente, quem segue as línguas clássicas, obviamente faz todo sentido que tenha latim e eventualmente grego no ensino secundário. Deve ser uma oferta que existe e que deve ser mais, estava esquecido nos últimos anos, deve ser mais uma proposta em evidência. Diz Inês? Eu concordo plenamente, porque eu por acaso queria escolher latim como opção no secundário e não abriu, e senti-me um bocado mal, porque era algo que eu queria. Estava esquecido praticamente. Exato. Não é que não pudesse abrir, porque abria, a verdade é que não abria porque não havia alunos suficientes. Exato. Para funcionar a turma. E não é só a questão de ser necessário depois para estudos, para continuar estudos no superior e etc. Mas é o facto de também ser algo bastante interessante. Conhecemos um pouco da língua que fundou a nossa língua. Exato. E tudo em si é. E que nos vai ajudar a conhecermos a nossa própria língua, a nossa estrutura gramatical. Exato. Do português e da própria escrita. Portanto, é benéfico. É óbvio que se calhar não é para todos. Vão ser sempre disciplinas de opção e as pessoas vão escolher se assim o entenderem, obviamente. Rádio Boa Nova. Passemos, Sr. Pedro, a um tema mais leve. Vamos ao desporto motorizado. O que é que temos a dizer sobre essa questão? Destaco para as provas que vão decorrer durante estas férias de verão. Que vão ser muitas? Algumas, sim. Importantes? Também. E principalmente para a prova de WTCC que irá decorrer em Vila Real nos dias 13 e 14 de julho. Estaremos atentos, sobretudo quem gosta destas modalidades de desporto motorizado. 100.2 Oliveira do Hospital. E agora vamos passear. Podemos usar o carro também, mesmo que não usemos o carro, até pode ser a pé. Não é assim, Dona Inês? Porque a Patrícia não pode cá estar, mas deixou-nos a sua sugestão para passearmos ainda intramuros, ou seja, no concelho de Oliveira do Hospital. Exato. Continuamos neste último programa a convidar os ouvintes a visitar o melhor do nosso concelho. Comecemos pela Igreja Paroquial de São João. Situada a aproximadamente 10 km de distância da sede do concelho, a Igreja Paroquial de São João tem como titular São João, atribuindo-se o estilo de Dom João V com influências barrocas. Pode ler-se data de 1756 na porta principal e apresenta-se no seu conjunto e no seu recheio como edifício da segunda metade do século. As proporções dispostas em altura e as obras de talha e pintura destacam-se na região pela sua qualidade artística e ímpar beleza. Tendo ruído em 1916, foi reerguida como material antigo e outro a imitá-lo, sofrendo leves alterações. Contém pinturas setecentistas da vida de Cristo, da Virgem e dos Santos, restauradas em 1946 pelo pintor e decorador conimbriense Álvaro Eliseu. Por ser templo tão notável pela dimensão, pelas obras de pintura e talha que possui e pelo considerável valor das suas alfaias litúrgicas, o arcebispo de Coimbra, Dom Manuel Vieira de Matos, teria chamado Catedral das Beiras, designação que ainda hoje se usa para identificar o monumento e exprimir a sua rara imponência. Em seguida, sugiro a visita às ruínas do Castelo de Avô. O castelo ergue-se numa elevação granítica ladeada no Rio Alva e pela Ribeira de Pomares. Situa-se num ponto estratégico para dominar a passagem a val deste último rio e para de primitiva povoação. Tem uma planta poligonal, uma entrada com uma porta em madeira, as ameias, e pode-se imaginar onde se localizaria a torre de menagem. Atribui-se a sua fundação aos romanos, mas ninguém pode assegurar que não tenha origens posteriores, godos e árabes. Foi senhorio de Dom Afonso Henriques e pertenceu a Dona Urraca Afonso, sua filha bastarda. É certo que a zona de Avô fazia parte da linha de defesa do território cristão reconquistado que passa às terras muçulmanas do sul. Mais tarde, foi Couto de Sé de Coimbra, cujos bispos foram alcaides moros. Este castelo, ao longo dos tempos, foi mandado arrasar e reconstruir, conforme as divergências sobre os que tinham esta vila, e abandonado no século XVIII, por já não ser necessário como local de defesa e interesse militar. E por último, mas não de menor importância, sugiro o Mirador da Penha. O Mirador da Penha, escondido por entre um vasto pial repleto de recantos de rara beleza natural, está situado junto à aldeia da Póvoa de São Cosme, na margem esquerda do rio Mondego, e pertence à freguesia de Alvedal da Beira. Este local, situado a aproximadamente 250 metros de altitude, é ideal para um refúgio da vida agitada das grandes cidades e para admirar a beleza do percurso serpenteante do rio Mondego. Deste miradouro, podemos contemplar magníficas vistas. A norte, a Serra do Caramulo, e a este, a Serra da Estrela e a sul, a Serra do Açor. Está também próximo de locais com relevância histórica e arqueológica, como o povoado proto-histórico, conhecido por Castro de Vieiro. Desejamos umas boas férias, acompanhadas de boas visitas. Pois, e comecem já por conhecer o concelho, porque eu estou a ver que alguns de vocês não conhecem estes sítios. Ainda agora estava aqui a dizer que este miradouro sobre o rio Mondego é espetacular e muitos poucos oliveirenses o conhecem. Temos sítios fantásticos, quer do ponto de vista ambiental, quer cultural, no nosso concelho. É bom que os visitem. Rádio Boa Nova 100.2 FM. E agora falta-nos uma questão de saúde, não é, Daniel? Que desta vez é? Com o verão à porta, as exposições ao sol estão cada vez mais a aumentar. E podem ser perigosas, verdade? Sim. Então vamos aqui recordar que os especialistas pedem proteção reforçada da pele para quem vai à praia ou faz desporto ao ar livre. Os números são expressivos. Há 11 mil novos casos de cancro de pele por ano em Portugal e em pessoas cada vez mais jovens. Como é de conhecimento geral, a exposição ao sol excessiva torna-se perigosa. A curto prazo provoca os escaldões, as insolações, as alergias e as intolerâncias ao sol. A longo prazo é responsável pelo envelhecimento precoce da pele e aumenta o risco de cancro cutâneo. Cuidados que se devem ter. Fazer uma exposição progressiva ao sol, começando por períodos curtos nos primeiros dias. Evitar a exposição aos raios solares mais fortes. Por exemplo, nunca se deve estar na praia ou exposto ao sol entre as 11 horas da manhã e cerca das 16 horas. Use óculos escuros que ofereçam uma proteção eficaz. Deve utilizar sempre um protetor solar adequado à sua pele, 20 no mínimo, para crianças 50. E deve ser aplicado 30 minutos antes de se expor ao sol, para que tenha tempo de penetrar na pele. Deve voltar-se a aplicar o protetor durante o dia, principalmente depois de ir à água. Devem beber-se líquidos com frequência para ajudar a hidratar o corpo e a pele e devem-se ter cuidados especiais com as crianças. Aplicar sempre um creme com fator de proteção igual ou superior a 50. Por exemplo, os bebés até um ano nunca devem estar na praia, ou sobretudo, se forem, devem ir logo até às 9 da manhã, dependendo também do sítio para onde se vai. É óbvio que se vai para uma zona com maior intensidade de sol e zonas mais quentes, é óbvio que antes das 9 da manhã já lá está calor, noutras praias não. Depois desta idade, as crianças podem estar ao sol, mas não devem ficar paradas, devem usar chapéu e t-shirt. E estas medidas de proteção devem ser tomadas mesmo que o céu esteja muito nublado, porque as radiações atravessam as nuvens, permaneça debaixo de um toldo ou chapéu de sol, onde os raios solares incidem de forma indireta, haja vento ou esteja dentro d'água, num barco ou no colchão, pois os riscos mantêm-se apesar da sensação de frescura. Prevenir é a melhor atitude a ter para mais tarde não se arrepender, não é, Daniel? Porque o que nós estamos a ver em Portugal é que a maior parte das pessoas, e aqui mais uma vez a culpa é dos adultos que dão um mau exemplo, porque nós, se passarmos pelas praias durante o verão, sobretudo, e vemos às horas de maior calor as pessoas expostas. Obviamente, se calhar temos que educar os mais jovens para perceberem que isso é errado e alertarem os próprios pais, porque este é um problema sério de saúde pública, atenção. Não é por acaso que esta exposição excessiva desde tenra idade ao sol vai causar danos, porque os erros que se cometem numa criança de 2 e 3 anos não se pagam logo, mas vão-se pagar mais tarde quando essa criança se tornar um adulto, porque pode vir a contrair para os 20 e aos 30 um cancro de pele. E a responsabilidade é dos pais, evidentemente. E desde já, como foi dito, um dos pontos que também toda a gente deve ter cuidado é o excesso de exposição ao sol e o beber muitos líquidos. Exatamente. E sobretudo, se as pessoas já tiverem cuidado de não estar naquelas horas onde o sol é mais intenso, sobretudo a partir das 11 da manhã e até às 16 horas, provavelmente já estão a evitar um grande perigo. O que nós vemos é que muitas vezes as pessoas vão para a praia perto da hora de almoço, porque ficam a dormir até tarde. Portanto, tudo isto são erros que as pessoas não se estão a perceber, mas os dermatologistas alertam que este cancro está a aumentar a uma velocidade assustadora em Portugal. Portugal também é um país, obviamente, como de sol. E alertar também as pessoas para não usarem óleos bronzeadores. Que pois, protetor não é bronzeador. Não é protetor, não é a mesma coisa. Isso. Porque agrava estes problemas. Porque o bronzeador não protege a pele. Exato, é mesmo para acelerar o processo pouco colorar a pele. A nossa pele. E não é esse o objetivo, o que interessa é protegermos a pele, porque pele vamos precisar dela durante muitos anos. Além disso, a exposição excessiva leva ao envelhecimento precoce da pele, porque muitas vezes as pessoas não têm essa noção. Aliás, ao olharmos, por exemplo, para os pescadores, e nós vemos que a pele deles, por vezes, eles ainda são jovens e já têm um aspecto muito envelhecido. É porque passam muitas horas ao sol. Portanto, a pele envelhece precocemente. Rádio Boa Nova. Pois, depois desta recomendação, vamos passar às notícias do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. De 1 a 5 de junho, esteve patente na Biblioteca Dr. Vasco de Campos, na Escola Secundária, uma exposição de trabalhos no âmbito da disciplina de História realizados pelos alunos do 9º ano. Esta teve por título o Centenário da Primeira Guerra Mundial e incluiu algumas biografias de combatentes lusos e concelhios na Grande Guerra e diversos trabalhos tridimensionais, demonstrando o interesse, a imaginação, a criatividade e o espírito de iniciativa dos nossos alunos. No âmbito do Ano Europeu para o Desenvolvimento, com o lema O Nosso Mundo, a Nossa Dignidade, o Nosso Futuro, o Clube Europeu do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital promoveu recentemente um conjunto de atividades que pretenderam alertar para a importância do respeito pela dignidade humana, bem como para a preservação do planeta e da sua biodiversidade, tendo em vista assegurar o futuro da humanidade. No dia 30 de maio decorreu uma palestra sobre violência no namoro, que foi dinamizada pela Unidade de Cuidados na Comunidade Pinheiro dos Abraços, do Centro de Saúde Local, e que foi dirigida aos alunos do 12º ano. No dia 31 de maio, sábado, pelas 21 horas, teve lugar uma caminhada e corrida em Oliveira do Hospital com cerca de 4 km, tendo em vista a sensibilização da população para a questão da violência doméstica, particularmente no namoro. Para a concretização desta atividade, o Clube Europeu teve a colaboração de várias entidades. Do Pelouro do Desporto do município de Oliveira do Hospital, estando esta atividade integrada no programa MOVET, com a Unidade de Cuidados na Comunidade Pinheiro dos Abraços, do Centro de Saúde, com a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, Usar e Ser Laço Branco, e com a Rádio Boa Nova. O Clube Europeu agradece aos 57 participantes e aos que colaboraram na organização desta caminhada, que foi também um excelente momento de convívio entre alunos, professores e comunidade. No dia 3 de junho decorreu a palestra intitulada A Importância da Biodiversidade, dirigida aos alunos do 10º ano da área de Ciências e Tecnologias, pelo professor Dr. Jorge Paiva, insigne professor catedrático aposentado da Universidade de Coimbra. Quem participou nesta teve o privilégio de ouvir um sábio, um ilustre biólogo, um incansável lutador pela preservação do meio ambiente, porque dele depende o futuro da humanidade. O que ouvimos do professor Jorge Paiva é de uma incalculável riqueza, não só de saber teórico, mas também prático. O professor Dr. Jorge Paiva é licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade de Coimbra e doutorado em Biologia pelo Departamento de Recursos Naturais e Médio Ambiente da Universidade de Vigo. Tendo sido investigador principal no Departamento de Botânica da Universidade de Coimbra, onde lecionou várias disciplinas, tendo também ensinado em muitas outras instituições de ensino superior. Como ambientalista, é muito conhecido pela defesa intransigente do meio ambiente, sendo membro ativo de várias associações e comissões nacionais e estrangeiras. Publicou já mais de 500 de trabalhos científicos e apresentou variadas comunicações e proferiu diversas conferências em reuniões científicas e congressos. Com esta variedade de ações, o Clube Europeu pretendeu concretizar o seu plano de atividades deste ano letivo, mas sobretudo atingir os objetivos definidos no seu projeto, que visam essencialmente a mobilização e a sensibilização da escola e da comunidade para temas relevantes que preocupam os povos da União Europeia. No passado dia 4 de junho, as turmas do 11º ano de Línguas e Humanidades do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, acompanhadas pelo diretor e pelos professores de História e de Português, participaram na inauguração da exposição e tertúlia subordinadas ao tema A Experiência Portuguesa nas Guerras Napoleónicas, na Casa da Cultura César Oliveira. Estiveram presentes o seu coordenador, Kate Moore, e a senhora vereadora da Cultura, bem como a Universidade Sénior de Oliveira do Hospital. Este cidadão inglês, residente no concelho há 20 anos, dedica-se à pintura e à escrita e interessa-se particularmente pela história de Portugal, dedicando-se sobretudo à centúria de 800 e das invasões francesas. Esta exposição de pinturas e gravuras segue de forma cronológica o percurso dos momentos mais importantes que compõem este episódio da nossa história. A exposição pode ser visitada até 30 de junho. Rádio Boa Nova. Espetacular! No âmbito da educação ambiental, estamos hoje à conversa com o Sr. Engenheiro José Carlos Marques, Comandante Operacional Municipal, que nos traz mais um apontamento sobre o tema da preservação do ambiente. Boa tarde, Sr. Engenheiro José Carlos, seja bem-vindo ao programa A Escola e o Meio. Boa tarde. É nosso objetivo, como tem sido desde há uns programas esta parte, continuar a informar a escola e também os nossos ouvintes para a temática da preservação do ambiente. O tema que hoje o traz aqui é a prevenção dos incêndios florestais, drama que reiteradamente tem dizimado a floresta e vidas também no nosso país. Sim, é verdade. E o nosso concelho também não faz a regra, infelizmente. Os últimos anos, principalmente o último ano, foi um período muito anormalmente calmo, também fruto das condições climatéricas que se fizeram sentir, né, com elevados índices de pluviosidade durante o verão, que fizeram com que também o número de ocorrências não fosse tão elevado. Este ano, as condições climatéricas que se têm feito sentir têm originado um crescimento desmesurado dos combustíveis e que estão prontos para eventualmente, se houver atos negligentes ou também algumas formas de uso do fogo, estão preparados para arder. Esperemos que isso não venha a acontecer. Estamos no início do verão, há cuidados a ter, não há? Sim, que recomendamos aos ouvintes. Sim, o período crítico vai se iniciar, até prova em contrário, no próximo dia 1 de julho e prolongar-se até 30 de setembro, tal qual diz a legislação. Mas, no entanto, tem havido, embora não sendo período crítico, tem havido uns dias, estes dias que se têm, estas condições climatéricas se têm feito sentir nos últimos tempos, levam a que também estejamos com condições propícias à eclosão de incêndios. Alertávamos aqui, esse é o réptil que se lança às pessoas, para que evitem os atos negligentes, nomeadamente as queimas, que são, na sua esmagadora maioria, responsáveis por uma grande parte dos incêndios que têm ocorrido no nosso concelho. E sempre que possível terem área junto à casa ou junto às quintas limpas, não é? Sim, isso é muito importante. Uma das obrigatoriedades também que a legislação refere, a questão da salvaguarda de 50 metros em torno das habitações ou dos aglomerados populacionais, e nós apelávamos aqui para que as pessoas efetuassem essa limpeza, até porque, segundo a legislação, poderão ser alvo de autos de contornação, que depois, em última instância, a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna aplicará as coimas. Desta forma, fazendo aquilo que compete aos proprietários, que é a salvaguarda das habitações dos confinantes, apelávamos para que as pessoas efetivamente procedessem à limpeza desses espaços, a fim de também podermos contribuir para que, no caso de haver algum incêndio, ele possa estar afastado das habitações, não é? Porque essa é a salvaguarda de pessoas e bens, no fundo, acaba por ser a grande preocupação quando é a questão do combate aos incêndios. E que, infelizmente, nós vamos vendo que as pessoas, infelizmente, não vão cumprindo, porque vemos muitas vezes que as pessoas só se lembram, não é? Exatamente. Só se lembram muitas vezes do incêndio e se assustam, mas vemos que têm, às vezes, à volta da casa, a vegetação exuberante. É verdade. Nós temos assistido até no próprio gabinete, agora estes últimos tempos, nomeadamente estas últimas semanas, com estes picos de calor que se têm verificado, tem-se notado um aumento de número de pessoas a dirigirem-se aos serviços, no fundo a apelar para que os vizinhos façam intervenção nos seus terrenos. Portanto, é pena é que isto, no fundo, quando estamos a entrar já praticamente no início do período crítico, é que as pessoas se lembrem disso. Portanto, a prevenção deve-se fazer antecipadamente, durante o início da primavera, e não esperar que com o início do verão para que se proceda à limpeza. Portanto, as pessoas devem ter, no meu entendimento, devem ter esta preocupação, que se tiverem propriedades próximas dos aglomerados populacionais ou de habitações isoladas, que tenham esta preocupação de limpar, a fim de evitar também que as próprias entidades, nomeadamente quem fiscaliza, que é o município e as autoridades, nomeadamente a Guarda Nacional Republicana, no nosso caso em particular, que evitem de ir ao local para, no fundo, instaurar autos a estas pessoas, porque, no fundo, se as pessoas são proprietárias de terrenos, também têm que ter esta preocupação adicional de os manter limpos, para salvaguardar qualquer eventualidade que venha a surgir no futuro. É um dever cívico, deve ser visto como dever cívico. Está a proteger os seus bens e os dos outros. Sim, esse no fundo, esse sentimento devia imperar nas pessoas, não é? Porque as pessoas também não gostam de ter estas situações junto das suas próprias habitações. Claro. Não é? Portanto, deviam ter esta preocupação. Aliás, nós, infelizmente, quando depois no verão, quando há aquelas situações de incêndio e que vemos as reportagens na televisão, vemos sempre as pessoas surpreendidas, porque as pessoas têm sempre a ideia que aquilo acontece aos outros, nunca acontece ao próprio, não é? Sim, é verdade. Mas um dia pode-nos acontecer a nós, portanto há que prevenir. Isso será a melhor solução. Temos prova disso, aliás, os últimos, nós, se recuarmos um pouco no tempo, ao ano 2012, e se calhar antecipadamente até o ano 2005, e eu também queria aqui focar o ano 2005, porque foi o ano destes últimos anos, ou seja, nesta última década, aquele que tivemos maior área ardida. Quando a essa altura, temos ali, começámos ali por alturas de julho, meados de julho, com o grande incêndio que devastou ali as freguesias Aldeia das 10 e Alvoco das Várzeas, em que foram à volta de 150 hectares que arderam, e que tivemos duas povoações, maioritariamente uma delas, que foi a Gramaça, em risco, que as pessoas tiveram que ser evacuadas, se tentou fazer a evacuação dessas pessoas das suas residências. E muito recentemente também tivemos um incêndio que começou no Conselho de Ceia e se propagou, alastrou para o Conselho de Oliveira, em que a localidade de Rio de Mel e outras localidades ali da freguesia de São Gião tiveram que ser também retiradas das suas habitações, porque sob a ameaça de que o fogo poderia chegar às casas de habitação. Portanto, esta é uma situação que efetivamente é uma preocupação acrescida por parte de todas as entidades que dispõem, que compõem o dispositivo municipal de combate a incêndios, é que as pessoas façam a tal limpeza de volta das habitações, porque quando há um incêndio e que ele atinge determinadas proporções, há duas preocupações. Há a preocupação de salvar, de combater o incêndio nas zonas florestais, mas depois preocupação maior são estes aglomerados populacionais que se encontram numa da floresta e que acabam por ser uma grande fonte de preocupação para as entidades que andam a combater no terreno. Exato, e para evitarmos esses momentos de pânico, eu também já os vivi, porque eu também sou de uma dessas freguesias, Aldeia das 10, e já vivi duas vezes situações de grande incêndio, uma já há mais de 20 anos, e são momentos de pânico terríveis que as pessoas vivem, põem os seus bens a serem destruídos, bens que às vezes levaram uma vida inteira para os construir, vemos a nossa floresta que pertence a todos a ser dizimada e a nossa própria vida em risco muitas vezes. Portanto, de facto, se todos colaborarmos, provavelmente todos estaremos a fazer prevenção, que é isso que se pretende. Sim. Esse é o que norteia, no fundo, também este o gabinete e, no fundo, a atividade também do município, é apelar para que as pessoas tenham isto em atenção e prepararmos estas épocas críticas com a maior vontade possível de minimizar consequências futuras. Exatamente. Deus queira que sim, que tenhamos um verão calmo a esse nível. Pode ser que o São Pedro ajude, de vez em quando, com uma chuvinha, sim, mas, sobretudo, tem que contar é com a nossa ajuda também e de estarmos atentos, todos nós cidadãos, e sermos vigilantes. Pois, por hoje penso que está dito o essencial. Agradecemos muito a sua colaboração neste programa. Obrigado. Até uma próxima. Obrigado, oportunidade. Obrigada. Boa Nova, Rádio Irresistível. Como estamos a finalizar o programa deste ano, guardamos para o final um breve balanço deste ano letivo. Gostaria de vos perguntar o que é que fizeram por aqui, o que é que aprenderam, se é que aprenderam alguma coisa. Se acham que este tipo de programa, este tipo de atividade tem valor para a escola e para a comunidade, se gostaram de participar, se ele contribui de alguma forma para a vossa formação. Gostaria ainda que rapidamente de recolher as vossas opiniões. Vamos começar pela mais velha, que é das mais novas, mas que está há mais tempo cá no clube, que é a Inês Garcia. Ela se mantém por cá por alguma razão, é? E ela este ano teve menos tempo porque está a estudar arduamente matemática e outras disciplinas mais. E este ano tiveste muito menos tempo. Ainda assim mantiveste por cá. Então o que é que tu ganhas de cá? Já é o terceiro ano. É o terceiro ano e não me arrependo. Acho que desenvolve a nossa capacidade de comunicação, essencialmente. Eu acho que quando tenho um trabalho para apresentar, tenho maior à vontade e isso é muito bom. Facilita-nos, acho que já não sou amaldiçoada pelos aqueles nervos que antes sentia, como senti no primeiro programa que gravámos. Além do mais, conheci ao longo destes anos outras pessoas de outros anos, ou seja, de outras idades, mais velhos e mais novos, e estou constantemente a aprender com as rubricas que eles trazem, os temas que eles trazem. Acho que é sempre saber não ocupa o lugar, portanto sabermos sempre mais um bocadinho é sempre bom. E além do mais, acho que este programa é ótimo para a comunidade, porque também fica a saber o que se passa cá dentro da escola. Exato, e os outros, ou seja, os cidadãos, as pessoas mais velhas, os adultos, ficam a saber a opinião dos mais novos, a nossa opinião dos jovens, o que é que nós pensamos. Porque pensam, não estão só com iPads e computadores, também pensam. O que é que nós pensamos sobre a nossa atualidade? Acho que é importante. Muito bem. Inês, vieste cá este ano, vieste para ficar, valeu a pena ou não? Sim, eu comecei este ano. E sim, valeu muito a pena, é um balanço bastante positivo, porque eu não estava à espera que fosse tão interessante, porque nós não só aprendemos com aquilo que nós trazemos para falar e com aquilo que pesquisamos para falar aqui, mas também com aquilo que os outros trazem, as rubricas dos outros. E criámos aqui um grupo bastante divertido. E um momento de partilha, se calhar. Um momento de partilha, e acho que isto deve continuar. E de discussão. Discussão, porque sim. Isso também é importante. Exato. Não estarmos só vidrados no computador e nos jogos, como alguns fazem, não é? Exatamente. Menina Catarina, o que é que diz? Sua justiça. Eu também gostei muito deste ano, foi o primeiro ano em que cá estive e acho que gostei muito, acho que é muito importante este momento, por exemplo, falo por mim. Falas com mais à vontade agora, não falas? Um bocado, sim. Eu noto isso, eu noto essa evolução em todos vocês. Até nos mais tímidos, percebe-se que há uma evolução à medida que os programas... Mas já tinha notado isso nos vossos colegas que passaram por cá. Que a desenvoltura, então em ti é notório, porque também já cá estás há mais tempo. Porque no início começam muito timidamente e em todos vocês se percebe essa evolução. Vocês se calhar não se apercebem dela, mas ela existe. E acho que é importante, por exemplo, para mim, eu falo para mim, no meio destes testes todos e assim, acho que vimos para aqui, aliviamos um bocado. O stress. Sim. Então também tem esse efeito positivo. Daniel... Para mim foi uma honra, entre aspas, trabalhar com este grupo. Eles são simpáticos e são, trabalhadores. São um grupo solidários e brincalhões. Pior é o melhor ao nível da brincadeira, é o cavalheiro que tens ao teu lado, que é o Sr. Francisco Carvalho. Também, mas valeu a pena. Sim, valeu a pena e creio que é uma experiência para repetir. E também foi uma honra, especialmente para mim, trabalhar com a professora, que já... tive essa experiência este ano e creio que vai ser para repetir. Muito bem, obrigada, Daniel. Senhor Francisco? Estou a gostar muito do programa. Tenciono continuar para o ano se existir. Deve existir. E, porque vale e pronto, a pena. O tempo vale que aqui perdemos, não sim, perdemos. Sim. Se calhar ganhamos todos nós. Não é? Sim. Todos nós saímos daqui um bocadinho mais ricos porque ficámos alerta para um conjunto de situações que se calhar nos passavam ao lado. Uhum. Verdade? Sim. Senhor Pedro Andrade. Gostei de estar aqui. Porque somos todos simpáticos, bem dispostos, às vezes um bocado malucos, sim, mas pronto. Dá para desanuviar um pouco das aulas, do stress das aulas. E ganha-se alguma coisa aqui? Ou só sim, se perde tempo? Ganha-se sempre alguma coisa. Desde sabermos as rubricas, os assuntos das rubricas dos outros, podermos discutir à vontade esses assuntos e assim é bom. Tu és dos alunos onde eu notei uma grande evolução. Até te tornaste mais comunicativo, porque o Pedro é por natureza, porque cada um de nós tem a sua própria natureza. Ele é por natureza tímido e não é muito de se abrir aos outros, nem aos professores. E o Pedro, que já foi meu aluno noutros anos e este ano continua a ser, e o Pedro comunicava muito pouco comigo. É daqueles alunos que se reserva muito. E este ano tornou-se muito mais comunicativo. E aqui também, no início, se repararem, o Pedro normalmente não tinha intervenção. Ficava um bocado aliado pela própria natureza dele e agora é mais interventivo. E eu estive a reparar que até nos últimos programas, quando estava menos gente, ele tomou as rédeas da situação e já era ele que opinava, porque nem havia cá outros, e ele já foi capaz de fazer isso, coisa que ele se calhar não faria no início do ano letivo. Portanto, eu noto essa, se calhar vocês não se apercebem tanto disso, mas eu que estou do outro lado, percebo essa evolução. Menino Pedro Oliveira, conte-nos. Foi bom estar por cá, fazer a sugestão musical? O que é que se aprende por cá? Muita coisa. Com gente ajuizada aprende-se sempre, não é, Pedro Oliveira? Sim. Sim, sim. Muito bem. Pois, então, estamos a... Diz. Ah, e o meu balanço é o que eu já vou fazer a seguir. Estamos a fazer o balanço. Como estamos a fazer o balanço, quero agradecer a várias entidades e pessoas que connosco colaboraram, especialmente aos responsáveis da Rádio Boa Nova, destacando a colaboração inexcedível do Dr. Pedro Oliveira, que fez sempre com grande mestria e a montagem do programa. À direção do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, que nos apoiou e sempre nos incentivou a continuar, aos professores do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, que se disponibilizaram a ceder-nos informação sobre as atividades em que estavam envolvidos, aos alunos que colaboraram neste programa A finalizar, o nosso muito obrigado a todos os nossos ouvintes, em especial àqueles que várias vezes nos deram eco positivo do programa. No próximo ano letivo, em setembro, estaremos de regresso, esperando poder continuar a contar com a colaboração de todos, inclusivamente dos novos elementos que se queiram associar a este projeto. Muito obrigada a todos. Rádio Boa Nova. Como este programa. Eu acho que o teu pai anda a colecionar as gafes que o pessoal aqui tem, que é para no final do ano nos surpreender. Era fixe. Estava ao máximo o Pedro a dizer mal da irmã, que a irmã era a pior de todas. Eu começo a ouvir aquilo e penso, bem, é Natal, e eu disse o quê? Mais um cartezinho. Nunca teve um dia mau, que um dia mau, que se não só... Ah! Oh Pedro, tosse agora. Eu vou suar. Ai que horror, Daniel, não continuas. Esses. Mas olha que eu não dava. Mas isso está muito violento. Vai chocar os ouvintes. É melhor. Corta. É melhor cortar essa parte. É melhor cortar essa parte. Ainda vão os ouvintes dizer: ai, que estes alunos estão doidos, só dizem barbaridades. Então vá. Didi, sininhos. Dizem cá. O programa só por causa de mim, também sei que sou importante. A França. Michael! Essa pancada na mesa, qual é o teu problema? Eu não fiz nada. Inspirou a obra de. Corda. Mais de novo. Saca ainda para a possibilidade. Realicidade, diga. Corta! Eu gosto desses. Pois é, pronto, esquece. Eu ia-lhe perguntar pelo Rally Dakar, mas isto é para cortar. Não estraga! Não estraga! Não estraga! Motor TV. Não estragas que isso é uma relíquia. Isto aqui a uns anos vai valer muito dinheiro. Porque elas vão ser famosas. Vai valer ouro. Não posso ver nada na televisão. Passamos. O meu pai também. Passamos. Chega aqui à frente do microfone. Porquê? Que? Eu ia dizer rebento os teus tímpanos. Passamos. Ih, Patrícia! Olá, esta rapariga! Oh, Patrícia! Por isso é que eu trabalho! Só a Rússia que é boa! Pronto! Se formos a ver, só a Rússia que é boa! Aquilo lá anda tudo alinhado! Pois, prova aqui... quem que a Rússia é chamada para esta conversa? Ele tem lá uma namoradita, eu acho que ele já ouviu. Quem é? Não sei. Ai, que escuta! Estás interessado! Estás interessado! Oh, gestora! Eu não estou a falar do Pedro! Para por tudo e por nada! Tu não fizeste nada! Oh Michael, olha, corta! Qual é a culpa da minha alergia? Mete-me no teu lugar e toma atenção à Patrícia que estava ali. Sofia, que não é Sofia! Eu não mereço isto! Eu não mereço! Oh, professor, olha as amêndoas! Eu quero ver como é que o pai do Pedro vai cortar isto, que está aqui uma embrulhada. Está aqui uma embrulhada de todo tamanho. O trabalho não é meu! Passemos a uma sugestão de leitura com a nossa. Professora! Isso não foi nada bonito! Não gostei! Árvores centenárias às majestosas. Majestosas. Tenha paciência connosco. Diga à Marinha. Já está. Como este programa é o último e é especial, vai acabar de uma forma extraordinária. Os nossos meninos em estúdio a cantarem. Somewhere over the rainbow, way up high, and the dreams that you dream of once in a lifetime. Rádio Boa Nova.